pura maldade, cabreiragem na calada. E eu sempre tô ligeiro, tipo lombo na nevasca. E aí, mano, tem um rolê, vamos colar? Logo menos, parceiro, vai indo lá. Que corre comigo, tem uns aliados que tão nas treta, nas festas, sempre lado a lado. SDR me ligou, é nós mesmo, pode pá. Mais uma vez de monte, pra tumultuar. Relatando aquele boy nervosinho, que quando passa na favela, abaixa o focinho. Na madruga, pagar de louco, quer bater na mina só porque tomou um toco. Vem um soco direto na lata, e o monstro pergunta, Emina, quer que nós mata? No outro dia tá louco de novo, segunda-feira, se deixar ele em pé, até a mãe na biqueira. São Paulo é a cidade, 24 horas no ar, um monte de rolê, um monte de lugar. Tem pra fumar, pra cheirar, pra beber, tem. Tem rap, forró, pagode, MPB. Se beber, não dirija, pense bem. Quer se matar, se mata, mas não leva ninguém. Se fizer merda e tombar com cão, cê se arrebenta. Não tem peito de aço que segura a ponto 40, 380, Glock, FAL. Cadê playboy, cê não é o lobo mau? Paga pau, na moral, na quebrada passa mal. Gagueja nas função, capo, gato e tal. Periferia, minha casa, isso mesmo, parça. Ó o tático passando, mudar de assunto, disfarça. É José, a madruga é macabra. Cuidado, após a meia-noite é outra pegada. Tome cuidado, malandro, na noite sinistra. Clima tenso, parceiro, firmão, não se arrisca. Na calada, de madrugada, é da pesada. Não se aproxime do medo, beirando as calçadas. E agora, José, o que cê vai fazer? A luz se apagou, se ligou, é bom correr. E agora, mas e agora? Cai fora, fica ligeiro, mané. É melhor cê ir embora. Se a noite for da merda, vai dar merda com certeza. O pela saco, ramelar na missão. É só tristeza na calada de madrugada, é embaçado, né, tio? Se moscar na quebrada, cê tá ligado, já viu? Arruma a treta à toa e pagar de bandidão. Vai pra balada do inferno trocar ideia com o cão. Tiozão, se acha o malandrão, o papapá maioral. Quando a casa cair, o tombo vai ser fatal. Na real, já tô cansado de tanta patifaria. Eu vejo várias patricinhas, olha só, mas quem diria que ela certo dia se envolveria com errado. Muita droga, roda banquinho, seus pais sendo enganados. No fundo da plateia, o maligna vigia, gargalhada no ar. Olha que maravilha, dá risada, eu tô achando engraçado também. Minha lista tá crescendo, nomes passam de 100. Porém, depois da meia-noite, o tempo pode fechar. E nessa brincadeira o bang pode endoidar. O toque de recolher, vencer perdão e sem medo. Os cuzão na neurose, louco pra citar o dedo. Na noite se torna isca e mais um vai pra lista. Na doideira cabulosa, na febre, mais arrisca. Avista a vítima na traíra, já conquista. E mais uma presa fácil, logo vira a notícia. Fica ligeiro, José. Realidade não é filme, abusada. Sua sorte vai acabar encontrando crime. Na ilusão, na imensidão é onde mora o perigo. Aliado do traíra, tio, não é o seu amigo. Se você é o trombar, na madrugada é bom correr. Senão o bicho pega pro seu lado, vai saber. Fique esperto, de olho aberto, um bom malandro de fé. Do contrário é game over, salve-se quem puder. Tome cuidado, malandro, na noite sinistra. Clima tenso, parceiro, firmão, não se arrisca. Na calada, de madrugada, é da pesada. Não se aproxime do medo, beirando as calçadas. E agora, José, o que cê vai fazer? A luz se apagou, se ligou, é bom correr. E agora, mas e agora, sai fora. Fica ligeiro, mané, é melhor cê ir embora. Tome cuidado, malandro, na noite sinistra. Clima tenso, parceiro, firmão, não se arrisca. Na calada, de madrugada, é da pesada. Não se aproxime do medo, beirando as calçadas. E agora, José, o que cê vai fazer? A luz se apagou, se ligou, é bom correr. E agora, mas e agora, sai fora. Fica ligeiro, mané, é melhor cê ir embora.